35º dia. O amor presta contas. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. As poderosas sequoias elevam-se a uma altura de até 100 metros no ar e podem resistir às pressões ambientais intensas. Os relâmpagos podem atacá-las, ventos violentos podem soprar e os incêndios das florestas podem se alastrar ao redor delas. Mas a sequoia resiste, permanecendo firme, tornando-se cada vez mais firme a cada provação. Um dos segredos da força dessas árvores gigantes está abaixo da superfície. Ao contrário de muitas árvores, ela se estende e interliga suas raízes com as sequoias ao seu redor. Ela se torna mais fortalecida e resistente pela força das outras. O segredo da sequoia é também a chave para manter um casamento forte e saudável. O casal que enfrenta os problemas sozinho está mais sujeito a se separar durante os tempos difíceis. Todavia, aqueles que interligam suas vidas em uma rede de outros casamentos fortificados aumentam radicalmente as chances de sobreviver às tempestades violentas. É fundamental que o marido e a esposa tenham conselhos divinos, amizades saudáveis e conselheiros experientes. Todos precisam de conselhos sábios no decorrer da vida. As pessoas sábias constantemente os buscam e os recebem com gratidão. Os tolos nunca pedem conselho, e quando alguém os aconselha, é ignorado por eles. Como a Bíblia claramente explica, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12:15. Adquirir conselhos sábios é como ter um mapa detalhado de uma trilha e um guia pessoal enquanto faz uma viagem longa e desafiadora. Pode ser a diferença entre o sucesso contínuo e a destruição de outro casamento. É fundamental que você convide casais fortalecidos para compartilharem a sabedoria que eles adquiriram ao longo de seus sucessos e fracassos. Por que gastar anos de sua vida aprendendo lições dolorosas quando você pode descobrir essas mesmas verdades em poucas horas de aconselhamento? Por que não cruzar a ponte que outros construíram? A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Não recebê-la é como deixar que moedas valiosas escorreguem pelos seus dedos. Bons conselheiros para casais lhe alertam antes de você tomar uma decisão ruim. Eles lhe encorajam quando você está quase desistindo. E eles lhe incentivam quando você alcança novos níveis de intimidade em seu casamento. Você precisa de um casal mais experiente ou um amigo do mesmo sexo a quem possa recorrer para obter bons conselhos, suporte em oração e até mesmo prestar contas regularmente dos seus atos? Você tem alguém que fale honestamente com você? Você e seu cônjuge precisam desse tipo de amigos e conselheiros de base consistente. A Bíblia diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. É comum nos isolarmos dos outros. Se não tomarmos cuidado, podemos afastar as pessoas que mais nos amam. Você precisa se guardar daqueles que influenciam o engano. Todo mundo tem uma opinião e algumas pessoas vão lhe encorajar a agir de forma egoísta e até a deixar o seu cônjuge para ter a sua própria felicidade. Seja cauteloso ao ouvir conselhos de pessoas que não possuem um bom casamento. Se o seu casamento está se enforcando ou se ele já está direcionado ao divórcio, então você precisa parar tudo e buscar conselho sólido o mais rápido possível. Busque um pastor, um conselheiro cristão ou um aconselhamento para casais ainda hoje. Por mais que a princípio pareça estranho falar da sua vida para alguém que você não conhece, seu casamento merece cada segundo gasto e cada sacrifício que você fará por ele. Mesmo que o seu casamento esteja firme, ainda assim, você precisa da mesma forma de conselheiros honestos e abertos. Pessoas que podem lhe incentivar a fazer o seu casamento ainda melhor. Como encontrar um bom conselheiro? Você deve procurar por uma pessoa que tenha o tipo de casamento que você gostaria de ter. Você deve procurar por uma pessoa cujo coração seja direcionado para Cristo, antes de todas as outras coisas. Procure alguém que não vive por suas próprias opiniões, mas pela imutável palavra de Deus. E cada vez mais essa pessoa vai se sentir alegre em poder ajudar. Então, separe um tempo para se encontrarem e conversarem. Se isso não soa tão importante para você, seria uma excelente ideia se perguntar por quê. Você tem algo a esconder? Está com medo de se sentir envergonhado? Você acha que o seu casamento não precisa de ajuda exterior? Mergulhar em um rio de influências positivas não lhe atrai? Não seja o capitão de outro divórcio Titanic, por ignorar os sinais de alerta ao seu redor, quando você poderia ter sido ajudado. Aqui está uma importante lembrança das Escrituras. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Este acordo é inviolável. E apesar de sermos todos essencialmente responsáveis pela maneira como lidamos com isso, podemos certamente aceitar toda a ajuda que os outros podem nos dar. Pode ser apenas uma questão de influência que transporta o seu casamento da mediocridade para a excelência. 35º dia. O amor presta contas. Desafio de hoje. Busque um conselheiro para casais. Alguém que seja um cristão firme e que será honesto e amoroso. Se você sente que o aconselhamento é necessário, então dê o primeiro passo para marcar o primeiro encontro. Durante esse processo, peça a Deus para direcionar suas decisões e discernimento. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Quem você escolheu? Por que você elegeu essa pessoa? O que você espera aprender com ela? Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14.